208, obrigado, bom 961. Ligou o 961, bom dia. Gol 1161, bom dia, contato radar, saída da El, submantendo nível de voo 360. Subindo 360, pode voar direto da El? Autoridade direto, Leida, gol 1161. 1161, chame em Centro Recife, frequência 1251, Alpern 13395. Uno, dois, cinco, uno, alterne, 1-3-3-9-5. Bom dia, bom voo. 360 na autorizado de decolar, 180 graus, 10 nós. Minerando de Colô, 01, chegando no 20 decimal 8, no voo. Controle Salvador, muito bom dia, Altan 3601 da EL, passando 1600. 3601, bom dia, contato radar, sua para o nível 360, voo e Leda. 360, voando Leda, 3601. Tá 3601, passa nível 1960, chama agora o centro Recife, frequência 1251, alterno 3395. Boa viagem. Alternado 13395. 517, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a bordo, desça para 4.000 pés, estou tímido no 013, vigilância em radar. Autorizado, está presente o voipelo. Então, 3517, controle. 3517, 0, plantão, 1-1-1000. Excelente. O vento está variando de 240 graus a 180 graus com intensidade de 8 nós. Prossegue para 10? Ok, gente. Obrigado pela informação. 3597. Da TAM, após ter o desça para 2000 pés, ajustou o altímetro no 013, informe no localizador. Pós-selo, desce 2000, autorizado, informarei no localizador, já 3597.